Caetano 401, Lapa 1 Centeno. Aguarde coordenação, mantendo a minha escuta. Alfa Vitor Juliette, livre acionar, reporte pronto, Auto Táxi. Establishes localized course runway 10 in Comac Sierra. In Comac Sierra, complete final contact tower 118.6. 118.6. Maquilo Zulu, prossiga para torre. Autorizado o táxi, aporte para o cruzamento da 1735, Lima Quilo Zulu. Salvador Tower, morning, Papa Romeo, Eco Mike Sierra, establish runway, localized course runway 10. Papa 1 Centeno, US 42, aerovia, decola da 10, curva direita, perfil da Gole, VATAP, código 5107, frequência do controle 119.8, torre 118.6. Correto, está no pátio 3, chancando para o push backers. Correção, sem parar o funcionamento. E táxi. Dado reporte para ingresso na 17 Alfa Vitor Juliette. Autorizado, após Quebec, Mike Lima na Lima, chame o solo, 121.9, Lima, Quilo Zulu. Salvador, muito bom dia, papapá, Toyota, Quebec, com a informação. X-Ray Oscar, Quebec, assina identificação, chegada Mari, desce nível 050. Identifica, chegada Mari, desce nível 050, X-Ray Oscar, Quebec. Terra, I have you inside. Check your landing gear, clear to land runway 17. The wind is here, 100 degrees, 07 knots. Your gear down and locked, and clear to land runway 17, Echo Mike Sierra. Come on, now siga via pátio 1 até o pátio 3, reporta entrada do pátio 3, o Lima, Quilo Zulu. Autorizado, vai passar direto para o pátio 3, o Lima, Quilo Zulu. Echo Mike Serra on the ground at 50, confirm your apron. Aerial tracker. Okay, backtrack, report to leave runway. Report leave the runway, 17 Echo Mike Serra. Salvador, boa, bom dia, eu tenho a 3663, autorização para Guarulhos, nível 340, quando puder. 340, mantendo a minha escuta, informação é a Lima, está 3663, número 1 para a cópia. Entra Lima, para a cópia. Lima, aqui o número está agressando, faz 3. Entra, vai ser a Lima, estacionar a Lima, que lesionou. Poste alinhado e pronto, cabeceiro 17, cheque o rádio, intensidade muito baixa aqui. Estácio 23, 1923, temos 173 com 4 horas de atendendo o Galeão. Bom, no 923, táxi autorizado, direita, alfa, no ponto de espera da 10, na Charlie, chamará a torre 18, decimal 6, ajuste, 1093, movou. Alfa, Charlie, 286, muito obrigado, um ótimo dia também, até a próxima, 923, da Gol. Controle Salvador, bom dia, adianta 63, 1-1, vai cruzar o 200 pro lado da Lagoinha. Avianca 63, 1-1, a sua identificação, chegada a Bonf, desce ao nível 040. 040 pela Bonf, 63, 1-1. Salvador, bom dia, 3454, informação Lima. 3454, identificação, chegada Mari, desce ao nível 060. 060 na Mari, 3454. 0 vento, 1000 graus com 07 nós. Bom dia, desculpa, a gente pousou agora há pouco. Então tá, autorizado alinhar, está no 0, com 1013, o gol 1923. Vitor Juliette está pronto? Tango Alfa, Vitor Juliette, autorizado a decolar, pista 17, vento 110 graus com 07 nós. Copia. Para a cópia. Tava Salvador Guarulhos, autorizado 340, aerovia Peruíce 50, decolador 10 para a direita, seguida da EL, transição de NER. Código 5114, frequência do controle 119.8, torre 118.6, o ajuste 1013, TAN 3063. Afirmativo então, 340, uniforme 850 da EL de NER, 198 ao controle, 186 a torre, 5114, eu transpondo para o TAN 3663, após a decolagem da 10, a curva é à direita. Correto, portão 5, você me encontra para o pushback e acionamento. Camarada. Controle Salvador, muito bom dia, o Papatango Alfa Victor Juliette, decolado da 197, na sua escuta. Alfa Victor Juliette, mil pés, corredor Axé, reporte Fala da Barra. Mil pés, corredor Axé, vai reportar no Fala da Barra, o Alfa Victor Juliette. Tem um bom voo. 198, 1923. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. 250, agora vai reduzir isso. 270. Sente, reduziu para 2209. 2209. Controle Salvador, bom dia. 1923, só 360. 1923, contato radar, suba nível 360, saída da EL, transição de NER. Da EL de NER, 1923, para o 360. Janca 63111, vai traçar para sequenciamento, curva direita para o 230, limite localizador. 230, limite ao lock, com curva direita, 6311. Oscar Quebec, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 0.4, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, ajuste no 0.4, reportará estabilizado e ADS do X-Ray Oscar Quebec. X-Ray Oscar Quebec, a partir das 0.0, os primeiros 1.200 metros da pista no 0 impraticáveis. 7. Primeiros 90 metros e praticados. X-Ray Oscar Bank. 6311, a partir do presente momento, os primeiros 1.200 metros da pista no zero impraticáveis. Afirmativa, 1.200. Então, 3454, a partir do presente momento, pista impraticável, os primeiros 1.200 metros da pista no zero impraticáveis, reautorizado nível 050, então 3454. Afirmativa, 050, está ciente. E a intenção é RNAS, ok? Controle ciente da RNAS, aguarde a autorização, tá? 3454. 3454. Avianca 6311, esquerda pro A210, limite para Ronete. 210, limite Lock. Então 3454, confirma indicada. 250. Iniciação para 220, nós, número 3 para o pouso. 220. Avianca 6311 mantém 4.000, é 400? Autorizado 3.000 pés, ajustando 0 no 4, Avianca. 3.000 pés, Avianca. Inscrição para 1980 nós, número 2 para o pouso. Reduzindo, 189, 639. Nove, 23, passa nível 120, chame Recife no 288, alterna 1-3325. Ah, por que você podia confirmar pelo 923? Chame Recife 1288, alterna 1-3325. 288-3325, um bom dia, o 923 da Gol. Avianca 6311 para o localizador, curva esquerda para o 1-40, reposta estabilizada. 1-40, pode descer 2000? Autorizado 2000 pés, Avianca 6311, ajuste 904. Afirmativo, então, olha a estabilidade. Rio 50, TAM 3454, aposentado, pode voar Vitor 366. 3454, aposentado, na posição Vitor 368, para sequenciamento, é autorizado nível 040. 040, Serra Vitor 368, aposentado, TAM 3454. 04, continua me escuta. Ok, gente. Acionamento autorizado, reportagem. Ciente dos dados. Poderia repetir? Reduza para 180 nós, TAM 3454, número 3 para o pouso. Reduzindo, TAM 3454. X-Way Oscar Quebec, estabilizado? Estabilizado, localizador X-Way Oscar Quebec. Completo final, chame torre 118.6. 418.6, obrigado. Salvador, muito bom dia. Papapá, que foi Oscar Quebec no final da pista 10. Avianca 6311, complete final. Aguarde a transferência para a torre. X-Ray Oscar Quebec, autorizado pouso pista 10, vento 1-10 graus com 07 nós, informo cabeceira 10, deslocada 1.200 metros. A marca de deslocamento da cabeceira está um pouco após a X-Ray Delta. Autorizado pouso X-Ray Oscar Quebec. Autorizado pouso, os primeiros 1.200 estão interditados. Valeu, pouso na pista 10, X-Ray Oscar Quebec. Então já terminou ainda, Salvador, 30 milhas, radiador 06. Se eu tô mantendo me escuto, é 500 pés? Então, entendendo que inicialmente vai a 500 pés, em seguida vai em ascensão até 1500. Lima Tango, está autorizado Salvador para ir para o Juca, voo local. Inicialmente é 500 pés, decolado no 7, corredor Axé, e aguardará a ascensão através do controle. Decola da 17, direita, corredor Axé, o código acionando 0112 no transponder. Controle Salvador operando em 1 no 9.8, 2 em 1 no 8.6. Ativo o hotel Lima Tango para acionamento de decolagem agora a torre 1 no décimo meia, confirme o pátio de conta, está no pátio 5. Pátio 4, 500 e qual é o B? 05 a bordo, chama agora a torre hotel Lima Tango, bom voo. Pushback acionamento, posição 5, é o TAN 3663. TAN 3663, autorizado, chame táxi. Calma não. Então reporte para ingresso no 7, Guardião 02. Matango, prossiga para a torre. Livre acionar, reposte para o próprio táxi, o hotel Matango. Prossiga. É 3304, autorizado Salvador, Brasília, nível 360, aerovia Cruzeiro Luma 7, decolada 10, correr direito, perfil da Golden Fito, código 5121, na frequência do controle 119.8. Papá, X-Ray Oscar Quebec no solo aos 08, libera a direita, chama o solo 121.9. Libera a direita, 219, X-Ray Oscar Quebec. Vixen já iniciou seu táxi, vou prosseguir, vira Kilo, ingressará na Delta, para a Delta. A cabeceira está deslocada agora devido ao Notan, os primeiros 1200 metros. Prossiga via Kilo, cruzará a Alfa e reporte para ingresso na Delta. Está batendo 401, a gente pega a nave da TAN que está fazendo pushback no portão 05 e vai ingressar aí no pátio 3, ok? Sim. Tem o TAN 3304, confirmando o transponder 5121, proteja. Afirmativo, ciente. Pode ver pouso, Avianca 63, ou não? Avianca 63 no 1, só para informação, tem um helicóptero taxiando a baixa altura, à sua frente, na pista 17, não interfere com o seu pouso. Afirmativo, ciente também. 604, correto, portão 2, chame quanto para o pushback, acionamento. Chamará. Batendo 401, para ingresso na Delta, chame agora a torre 1 no 8, decimal 6, com ajuste no 0, no 4, bom voo. Vivo, graças, bom dia. Salve Salvador, muito bom dia. Papa, papa. É que foi o Oscar Beck que livrou a. Deixa eu ver o Papa, papa, é que foi o Oscar Beck. Qual o pátio de destino? Pátio 3? Só prosseguir pra Baeté. Confia, Baeté, no quadro. Correção, papa, papa. É que foi o Oscar Beck. É o pátio 3? 109.8, bom voo. Controle 19.8, grato 02. 5 na Baeté, táxi aéreo. Gente, então faça o táxi de Alfa, ingresse na Kilo, pátio 3 e aguarde para continuar o seu táxi. Alfa Kilo, aguarda para reiniciar o táxi, o XLS também. Solo TAN 3859, autorização para Curitiba, ciente da Mike. É o 3259, Curitiba 360, aguarda e cobra. Guardião. 454, final da 10, baixado e checado. Avianca M3 no 1, seu solo foi os 10, reporte pista livre. Livrando no momento. Hotel Lima Tango, a Lima tem cabeceira no 7. Negativo, foi pago a Cher, confirme. Sente, aguarde, a Lima tem cabeceira no 7. Geometriz no 1, no solo agora 121, decimal 9. 209. 3454 para informação, tráfego avistado, informa os primeiros 1200 metros fechados a pista no zero. Os primeiros 1200 metros devido obras, atente a homens e viaturas dentro da área restrita. O ajuste no zero no 4, vento 110 graus com 0612 nós. Livre pouso, TAM 3454, cheque o trem. Livre pouso no 0 no 4, baixar de checado, TAM 3454. Ando Galeão com 2 horas, corrigindo, com 3 horas e 55 minutos. TAM 3663, traje autorizado, Juliet, Alpha, mantendo a minha escuta até a Delta. O TAM 3663, reporte para ingressar na Delta. Juliet, Alpha, informará para a Delta. 0026. 7026, aguarde coordenação aqui com o controle. Posição 8, pushback, acionamento. Até a posição, está 3159, aguarde sua autorização. É, confirmando para a Bianca 63, libera pela Kilo, ok? Afirmativo, libera pela Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Afirmativo. Papapá, foi o Off Quebec após o pátio 3, prossegue pátio 1, reporte na Lima, para ingresso na Lima. Cuidado, parte 3, após parte 1 e reportar para ingresso na Lima. X-Ray of Quebec. A Lima tem cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Positivo, no padrão. Guarde. Hotel Matango decolou de Salvador 104, chama o controle 109.8 pro norte. 109.8, Hotel Matango. De Salvador, Hotel Matango, Hotel Matango. Mike Acuíndia, de Serra Pito. Serra Índia Uniforme, aliás, Jondina para Serra Índia Uniforme Papá, mantendo 500 pés. Está chamando pouso em mais 12 minutos já com Índia. Gente, chama o controle 109.8. Está na escuta da torre em Salvador. Chamará Índia. 1 no portão 01, pole position. Pole position, a torre é 3. Mike é com Índia, prossiga. Mike é com Índia, Jondina, para Serra Vitor Uniforme Papá, mantendo 500 pés, chamando pouso em mais 2 minutos. Estão no 401,